Olha, olha para ela, traz o mundo num balão. Ai, Lisboa é sempre aquela, ai, Lisboa é sempre aquela que mantém a tradição. Traz São Pedro na canoa, com a esperança que é varina. Vai lembrar as naus de Goa, vem lembrar as naus de Goa, dos teus tempos de menina. Ai, é Lisboa, tenho um beijo para te dar, vem para a roda, escolhe um par, que esta noite é cá das nossas. Ai, é Lisboa, que cheirinho é mais rico, tem mandar o bailarico, Santo António a ver as moças. Ai, é Lisboa, São João de brincadeira, salta a chama da fogueira, que acenderam teus avós. Ai, é Lisboa, canta, canta que me encanta, pois ninguém terá a garganta para calar a tua voz. Traz-nos arcos e balões, ramalhetes de cantigas. São os versos de Camões, são os versos de Camões para ensinar às raparigas. Não precisa de queimar alcachofras por ninguém. Não lhe falta quem amar, não lhe falta quem amar, todo mundo lhe quer bem. Ai, ai, Lisboa, tenho um beijo para te dar, vem para a roda, escolhe um par, que esta noite é cá das nossas. Ai, ai, Lisboa, que cheirinho é mais rico, deve andar no bailarico, Santo António a ver as moças. Ai, ai, Lisboa, São João de brincadeira, salta a chama da fogueira, que acenderam teus avós. Ai, ai, Lisboa, canta, canta que me encanta, pois ninguém terá garganta para calar a tua voz. Pois ninguém terá garganta para calar a tua voz.